Levanta pra voo, tá presente, N mais a cruzar. Direto em Rimar, tentou no 00 graus, não tá cruzado. Marazão controlado, até uma nova. 3290, sala 29, do 26 direito, chame sala 12, vamos nesse horário. Para cá, para o segmentamento, mantenha a presença proa, liga o seu localizador, deixa para 3 e metade a lista na zona da pátria. Atualizado, vento 070 graus, 109, autorizado pouso 10. No momento, o vento na verdade 100 com 11. Está passando mais um Charlie Alpha, plano modificado 2230, dois condições visuais para 1.510, o ajuste na zona da pátria, na proa de Ciaja. A Flare plane, Romeo 102795. Aliás, o tráfego já ultrapassado na final do nosso set, utilizado o pouso, vento 090 graus, 03. Não, está girando na medida do possível, qual é o pátio 5? Afirmativo, em frente é a baixa, é 75. A marcha de alta do pouso é girando. Pode salvar o ano 8, é o 0 4, final de metro. Azul 9074, continua aproximação, aguardando pista livre, autorização de pouso, forma atrás para a sua esquerda. Tá, a 1 mil pés, na final do 97, a 1 milha da cabeceira. Vamos ver. Bruno 344, solo 39, livra próxima direita, chame solo Salvador, número 2, número decimal 9. Serve alfa, solo aos 4030 de Fone, bem certo, vai levando para passo, fazer uma sequência boa. Azul 9074, está finalizado, 50, livre, autorizado ponto, 0900009. Repouso azul 9074. Quatro da Azul, solo 43, chame agora só o Salvador, número 2, número decimal 9.

Modifica da presença para uma base pela direita da 17. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, mudança de regras a partir do 5-5, visual para o Sagan 17, reporte final. Voltará a final 17, Romeu, Golf, espera. Romeu, Romeu, Golf, é preciso um encurta para o final 17, ok? ao 58, aceitando o backtrack, para 5, estacionalizando a frequência. Decolando 59, chame agora o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1096, decolado a Francisco. 1096, boa noite, contato com a base, eu quero um vídeo voo 370, saída da bomba. Saída da bomba, subindo 370, 1096. O Chanel 6313 traffic is side clear, flash 1090, wind 100 degrees, 1019. Yes, the lane 1910, would you confirm 1015? Yes, confirm, sir. We have been preparing. Lembrança que se autorizado, reporte para o senhor, seu primeiro. Confirmo, tá com Romeu, peraí. Machine 6303 on the ground at 05 Carlos Aperture Concordia, correction. Carlos Ground Control, 121 is small man, I believe.

Victor Hotel Delta tá na vertical de um buraquinho. Ah, Romeu, Victor Hotel Delta, ciente, vai na vertical do buraquinho pra pista 17 do Salvador? Vai a cruzar a 10, senhor, e prosseguir para Salvador. Ciente, pera só aqui no setor de sobrevoo. Pera no setor, cuidado de baixa. Confirma?